perdido, amor bandido, e ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Chega aqui, Zezé! Assim, vá! E como que eu busco o mar? Você vem me procurar. E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Quero ouvir, só vocês! Vou ficar te esperando.